A zona norte é minha área de guerreiro pra você. Aqui é a lei do silêncio, lei do mais forte, pode crer. Lá do dedo RJ, verso do cartão postal. Por isso fique na moral, aqui não tem meu paga-pau. Tiroteio, traficante, rico, puta, ladrão. Aqui quem manda é bandido, aqui é ZN, meu irmão. E se você tá de bobeira, tu vai de cara com a morte. Seja bem-vindo, meu compadre, te apresenta a zona norte. Não tem rua urbanizada, a parede é descascada. O governo cagueando, aqui criança anda armada. Aqui o tráfico de drogas rola solto, meu irmão. Aqui garota de 15 anos entra na prostituição. Não deixe brecha, compadre, com os doidos da minha área. Senão ninguém te capota com um tiro na cara. Aqui você vai ter conceito se não vacilar. Do contrário, pela saca, sua hora vai chegar. É ZN, meu irmão, vou dizer de novo. Aqui a lei é baseada na lei do pipoco. Todos sabem que aqui se segura quem pode. Então chega mais, aqui é Zona Norte. Caminhando pela rua é muito fácil de se ver. A realidade na ZN é nua e crua. Pode crer, sou discípulo de Deus. Eu lhe peço proteção pra acabar da violência e ter paz no coração. Caminhando pela rua é muito fácil de se ver. A realidade na ZN é nua e crua. Pode crer, sou discípulo de Deus. Eu lhe peço proteção pra acabar da violência e ter paz no coração. A polícia vem aqui sempre pra arregaçar. Aqui é ZN, meu irmão, tu tem que se ligar. Aqui direitos humanos é uma piada, meu irmão. Mesmo sem ser um bandido, te tratam como ladrão. Aqui não tem pra PM nem pra esquadrão de elite. Aqui quem manda é bandidagem, malandragem, acredite. Aqui se você abrir o bico, te carimbo de X9. Aqui se os homens te pegar, é certo, tu levou um sacode. Aqui o governo só aparece em época de eleição. Aqui não há investimento no lazer e educação. Eu já falei pra você, RJ parceira. Aqui a lei é do silêncio, aqui não existe governo. Se não tem o que dizer, bem melhor ficar calado. Essa é minha área, meu irmão, então não aguento, otário. Se essa porra é sinistra, eu gosto dela assim. Conheço todo o RJ, meu lugar é aqui. Jogo na cara pro pai, sou NJ Salles. Aqui não tem pra 7-1, minha lei é verdade. Todos sabem que aqui se segura quem pode, então chega mais. Aqui é Zona Norte. Caminhando pela rua é muito fácil de se ver. A realidade na ZN é nu e cru. Pode crer, sou discípulo de Deus. É ele, peço proteção pra chamar da violência e ter paz no coração. Caminhando pela rua é muito fácil de se ver. A realidade na ZN é nu e cru. Pode crer, sou discípulo de Deus. É ele, peço proteção pra chamar da violência e ter paz no coração. Na RJ só tem fudido em SP. Bairro de rico na norte, aqui e lá é parecido destino. E nas ruas, se você anda nas ruas, não está seguro. Seja noite, seja claro, seja dia ou seja escuro. Sou ZN por parte, sei que já falei. Hip hop na minha área rola sempre, é de lei. Rola samba, hardcore, funk, Miami Days. Cada um tem seu espaço, todo mundo tem vez. Quando chega o verão, o céu se esquifica. Todo mundo ligado, todo mundo na fita. Geral enche o campinho pra jogar futebol. E na quadra o que rola é só basquetebol. Outro dia apareceu um corpo no escadão. E a ZN ganhou fome em rádio e televisão. RJ compadre, Rio de Janeiro. Aqui o tráfico de droga rola o tempo inteiro. Minha área é essa mesmo e não quero mudar. Conheço todo o RJ, aqui é meu lugar. Todos sabem que aqui se segura quem pode. Então chega mais, aqui é Zona Norte.